cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Fazer destaques semanais com bandas, autores, enfim, destacar o trabalho da produção nacional há já década e meia, e com apenas algumas interrupções que agora a pandemia nos obrigou. Mas estamos a regressar, já há um mês que estamos a fazer novamente estes destaques, e prometido é devido, ainda que seja um álbum que já foi pré-anunciado aqui na Boa Nova, já em março, quando começámos a falar que vinha aí o novo álbum de Tim, prometemos que íamos tentar fazer o destaque. E aí está, o disco já está há algum tempo disponível para venda, é uma boa oferta para este Natal, e falamos do 320. 20, 20, 20, com travessões pelo meio, é assim que é anunciado o novo álbum do Tim. Pois bem, para aqueles aficionados da Boa Nova, sabem que o Tim já não é para ver, está connosco. Aliás, fizemos destaques de seus álbuns anteriores, mas também é verdade que já fazia 12 anos que não falávamos com ele enquanto mentor de trabalhos a solo. Já falámos com ele a propósito de trabalhos de Chutes e Budapeste, tiveram aqui connosco em Oliveira do Hospital em concerto, mas eis que desde o Braço de Prata que não falávamos. E pelo por meio já tivemos o Companheiro de Aventuras, quer em estúdio, quer ao vivo, e antes disso tínhamos estado com um e o outro em 2006, e apenas o Olhos Meus, o primeiro de todos em 99, não foi destacado. Portanto, estamos a redimir-nos daquilo que já era, podíamos considerar, um pecado. Pois bem, Tim, bem-vindo aqui uma vez mais ao Oliveira do Hospital, ainda que virtualmente, falamos via Skype, mas a verdade é que as pessoas de Oliveira estavam desertas para ouvir falar de si e ouvir falar deste trabalho. Portanto, já nos tinham pedido, efetivamente, que fosse um destaque com estes 320. E é um álbum que podemos dizer que é dos mais bem, em termos de comunicação, mais bem conseguidos, uma vez que o Tim tem dado até às pessoas a noção do que levou a fazer cada uma das músicas. Aliás, está disponível no YouTube o acesso às músicas e a tudo aquilo que está associado à sua construção. Ora, é por via da pandemia que efetivamente sentiu esta, entre aspas, a obrigação de se chegar às pessoas por esta via? Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Já há um tempo que a gente não falava, mas ainda bem que podemos falar um bocadito. Não me senti obrigado pela pandemia. A pandemia criou condições diferentes de comunicação. Portanto, o que seria normalmente comunicação feita através de concertos, especialmente através de concertos, porque a rádio e isso mantém-se, né? E as próprias redes sociais se mantêm, o que seria uma comunicação pessoal através dos concertos acabou por ficar impossibilitado. E, portanto, abriu uma oportunidade, uma necessidade de se poder falar de outras coisas e tentar explicar melhor o que era o que é que tinha sido os temas. E, portanto, sim, houve realmente uma explicação maior depois dos temas através das redes. De um momento para o outro, do que era tanto ficasse tão pouco, meu amor. Se quisesses tocar, não fosse permitido. Se quisesses beijar, fosse proibido. Parece impossível, mas tudo é possível quando se ama. Tudo é possível quando se quer, meu amor. Se quisesses sentir tudo o que já sentiste e talvez resistir a tudo que existe, meu amor. Se tudo voltasse de novo ao normal e nada ficasse na mesma igual, meu amor. Parece impossível, mas tudo é possível quando se ama. Tudo é possível quando se quer, meu amor. Tudo é possível quando se ama. Tudo é possível quando se quer. Tudo é possível quando se ama. Tudo é possível quando se quer, meu amor. Nós temos acesso àquilo que iria ser as 320s, precisamente em março, na altura que a pandemia estava, mas no que diz respeito ao nosso país, enfim, a deflagrar-se. E começámos aqui a passar temas, precisamente em abril. Se não me engano, até no dia em que completaria os seus 60 anos. Olha, portanto, modo de comemorarmos consigo esse número redondo. Que, curiosamente, 60, cá está os tais 320s. Ainda que, na explicação do disco, venha a dizer que os 320s têm outro acesso, no momento, de uma marca de tabaco. Ora, queres explicar um bocadinho mais isso? Ah, isso é... As coisas têm que ter um nome, não é? É por aí. E portanto, eu tinha o conceito de base, seria fazer temas, como é que é, simples e diretos de construção e de aproximação, sei lá, com os meus dois filhos, com o Vicente, com o Sebastião, e depois com o Mós na guitarra e o Nuno Espírito Santo, numa espécie de formação que já vinha do À Sombra do Cristo Rei, e portanto tentar fazer, como é que é, tentar tocar o que na altura e ainda agora me estava a dar gosto de tocar e a tentar fazer. E pronto, e o que acontece foi que, para dar um nome, quando eu pensei no projeto, quando é por mim, tinha três coisas para fazer, digamos, três ambientes de gravação, três tipos de música, mais fundamentalmente. Tinha umas músicas mais rock e tinha umas músicas, se calhar, mais bossa nova, pronto, assim, mal a comparado. E no meio tinha uns temas que eu não sabia bem o que é que aquilo era, eram temas à guitarra, eram coisas, construções à guitarra, e portanto quando chamei os músicos para trabalhar, percebi que essa primeira parte, construções à guitarra, foi desenvolvida lá na minha casa, e faz, digamos, a zona do disco que nós chamamos o lar. E depois a segunda parte das bossas novas e tal foi já construída na Zambujeira e já com vista para o mar e tem outro ambiente. E depois a parte do rock também foi com outro ambiente distinto, que foi irmos a um estúdio nas Américas, que é uma coisa um bocadinho diferente, não sei se é por causa das medidas, mas aqui tem uma maneira de fazer diferente da nossa e até da europeia, e fazer um bocado de rock and roll. E foi isso que eu consegui. A cada coisa dessas eu depois chamava um tal de 20. Por outro lado, havia a tal coisa de fazer coisas simples, como era esse maço de tabaco que eu gostava muito, embora não fumasse esse, que era o 320. Gostava imenso da filosofia, que era muito direta, era 20 cigarros, 20 gramas, 20 centavos. E era um bocado isso que eu queria fazer, portanto, que as coisas fossem simples, diretas e que funcionassem direitinho. Pronto, no meio disto tudo, também fazia 60 anos. E pronto, o nome é o nome e está dado e fica conhecido assim pelo 320 ou pelo 20-20-20, conforme a geração que estiver a ouvir. Exatamente, conforme o conhecimento ou não que tenham dessa realidade. Todos vocês fazem planos cheios de amores perfeitos. Eu cá busco os desenganos dos vossos traços direitos. Uma linha reta, um traço a direito, dá-me cabo da alma, dá-me cabo do peito. Uma linha reta, um traço a direito. as certezas desta vida. São só sombras fugidias da certeza solitária do final dos nossos dias. E uma linha reta, um traço a direito, dá-me cabo da alma, dá-me cabo do peito. Uma linha reta, um traço a direito. E falou há pouco de que juntou consigo, enfim, o pessoal da casa, não é? Não quer dizer que os fora de, não sejam os filhos, não sejam da casa, porque enfim, são companheiros de várias outras viagens, não é? Mas, efetivamente, trabalhar com os dois filhos trouxe um aliciente. Quando digo aliciente, no sentido de que quis ter a noção do que é que conseguia fazer no ambiente familiar, onde nem sempre conseguimos dissociar o que é a criação do que é a empatia. Sim, eu queria um bocado dessa empatia, porque já tinha, das outras experiências que tinha feito com os putos, tinha sentido que havia um tempo próprio da família, não é? Uma noção própria do que é a música, como ela se desenrola, e portanto nós muitas vezes íamos parar aos sítios certos à mesma altura. O que, para quem não é músico, posso passar a explicar que é uma coisa que às vezes demora muitos ensaios a conseguir, que é ter, portanto, saber que um outro músico está na mesma, digamos, no mesmo comprimento de onda e que a percepção da música que tem é semelhante à tua. E portanto, isso para mim, quando comecei a tocar com eles aqui há uns 4 ou 5 anos, a fazer umas brincadeiras e tal, que nós não tocamos muito, nunca tocámos muito juntos até agora, mas quando fazíamos algumas coisas, sentia que esse tempo era muito, muito particular e muito, muito engraçado. E portanto, foi aproveitar isso e depois aproveitar todo o conhecimento também do Zé Mosca Rapa, né, que é um clássico aqui no meio disto tudo, uma pessoa que além de ser um excelente e grande guitarrista, tem uma grande capacidade e tem, sei lá, uma história de vida completa com gravações de tudo e mais alguma coisa, de vida de estudo, de produção, etc. Sei lá, de António Variações, a Gabriela Shaft, até Alas Namorados, por isso fora. Muito João Afonso, Amélia Muge, pronto, muito, muito trabalho. Então, pensei que podia juntar a sabedoria do Mosh com os conhecimentos também e a novidade do Sebastião também na gravação, do mais velho, além de ser baterista, e de conseguir poder, com essa equipa maravilha e algum equipamento, poder gravar na minha casa, que tem um estúdio de madeira no campo, portanto é uma cena campestre, digamos assim, passar para a Zambujeira, uma cena mais de praia e mais, pronto, o que se falou, e depois chegar ao Canadá. E foi isso que aconteceu. Portanto, realmente aproveitámos a situação toda das três hipóteses para poder trabalhar. Eu recordo de uma conversa que tivemos aqui antes, e creio que foi na propósito de Braço de Prata, e depois estávamos a falar de vários projetos, e falámos até de Led On, e lembro-me que referiu-se a vários músicos, e disse uma coisa que eu gravei, e que dizia que gosta muito dos músicos que não põem uma nota a mais. E achei piada essa circunstância, e depois falámos sobre isso, e que disse que às vezes há a intenção de fazer coisas diferentes e depois acaba por se levar a uma coisa a mais. E voltando atrás, dizendo que queria deste disco, de facto, uma coisa simples, estes foram os músicos ideais para ter as notas certas, nem, como na culinária, o quanto baste. Sim, o QB. O QB, e de uma forma muito pessoal, ou seja, é o QB daquele, pronto, já que estamos em culinária, é o QB daquele sal ou o QB daquele azeite, mas é aquele sal e é aquele azeite. Portanto, não é. Sim, essa parte faz toda a diferença, né? E foi muito engraçado porque, mesmo, pronto, agora vamos falar em termos musicais mais básicos. Então, eu sou baixista por formação, né? E sou guitarrista e faço os temas à guitarra. E fico sempre muito. Como é que é? Posso ficar muito duvidoso quando ponho alguém a tocar baixo nas minhas músicas. Mas o que é certo é que o Espírito Santo provou do À Sombra do Cristo Rei, que era realmente um grande baixista de rock, e que fazia exatamente aquilo que se disse, que é não pôr uma nota a mais. Portanto, põe aquilo com um balanço certo, na altura certa, como deve ser. E pronto, isso é o exemplo para depois para o resto do trabalho. Agora, o que aconteceu também foi que eu não tinha, quando o projeto arrancou, faz agora um ano praticamente, eu não tinha, digamos que eu não tinha as coisas prontas, e portanto deixei, por isso é que queria que as coisas fossem fáceis de executar, pronto, diretas, que se chegássemos facilmente a uma conclusão, porque eu não tinha as coisas prontas, e por outro lado sabia que o tempo que havia para as trabalhar era, como tudo, era, não é que fosse pouco, mas sim, escasso, era limitado. Escasso. E, portanto, eu parti do princípio que esse limite ia aparecer muito cedo. E foi o que aconteceu, quer dizer, acabámos por fazer cada coisa no seu sítio, e também, voltamos à mesma coisa, cada vinte em si tem uma especificidade, foi feita numa certa condição. Os solos foram feitos naquele sítio, a característica é daquele local. Um carro de mão, os troncos das árvores, a lenha no chão, a barra amarela, um gato à janela, mil e uma flores de todas as cores, e o pôr do pão. Lá, isto é o meu lar, onde eu pouso a cabeça, onde o tempo não tem pressa, e o que há lá no lar, a enxada e a pá, trator amanhã, as canas teimosas, a relva exigente, a fruta na árvore, a horta vai e vem, as galinhas e os ovos, o plátano rugoso, um baloiço musgoso e um frio de rachar. Isto é o meu lar, onde eu pouso a cabeça, onde o tempo não tem pressa, e o que há lá no lar. Um piano vertical, o velho contrabaixo, bombe a tarola, o efeito e o eco, fitas e cassetes, e cabos e jeques, guitarras aos molhos, canções por cantar. Isto é o meu lar, onde eu pouso a cabeça, onde o tempo não tem pressa, e o que há lá no lar, lareira da sala, o eterno Natal, as silvas e a sebe, os cães a ladrar, o piar do mocho de noite a chamar. a lua e as estrelas e o que mais quiseres estão à minha espera, se tu lá estiveres, se tu lá estiveres. Lá, isto é o meu lar, onde eu pouso a cabeça, onde o tempo não tem pressa. Lar, isto é o meu lar, onde eu pouso a cabeça, onde o tempo não tem pressa. E o que há lá no lar? Eu pergunto, no momento em que o lar foi dado a conhecer, já estariam gravados outros temas? Ou se não tivessem gravado, já estavam escritos e pensados, ou de algum modo o lar foi imberbe e tudo o resto foi sendo criado para depois então o álbum em si aparecer? Não, quando aparece o lar foi o primeiro tema que foi escrito, mas em dezembro ou o que é que foi do ano passado. Uhum. E portanto depois os outros temas aparecem e existem. Se calhar os temas que estavam até mais formatados foram os que ficaram para o fim, que foram esses quando fomos ao Canadá, então a Toronto, gravar no estúdio 309, fomos lá gravar então a parte do rock and roll e da euforia. Esses seriam os temas que estavam mais, sei lá, mais concretizados, digamos assim. Todos os outros não estavam, mas chegando a março, princípio de março, estava tudo, quando se acabou o Canadá, estava tudo fechado. A parte engraçada é essa, é que é bom, voltamos à culinária, é bom poder estar a fazer o tema e estar aberto a que venham sabores e temperos das outras pessoas. Uhum. A tempo de poder sair uma coisa fresca e cheirosa e porreira, sentar muito a moer o que é que vai ser e o que é que não vai ser. E foi assim que acabámos de fazer os 12 temas. E precisamente a noção que tinha desses 12 temas para este álbum, a noção que tinha inicial é de algum modo muito dispar daquilo que veio agora estar aqui invertido em disco. Lá está, não idealizei muito, pensei, desejei que corresse muito bem. Isso não, seguramente que está. A criar condições para que corresse bem. E não queria ficar preso às minhas ideias, porque elas são muitas e às vezes não são muito boas. E portanto, okay. Sim, e às vezes é preciso dar espaço exatamente para nos surpreendermos e pronto, e como é que é, convivermos, compartilharmos, sei lá, e por aí fora, e poder comunicar com os outros músicos, que eu acho que é uma das partes melhores, não é? Está claro que há muita pessoa a fazer música sozinha e a escrever coisas fantásticas, mas para mim a parte da comunicação na música eu acho que é um dado essencial. Quer dizer, nós agora temos a música gravada que toda a gente ouve e é muito fácil há 100 anos para cá que temos isso, mas antes disso toda a música que se podia ouvir tinha que ser tocada e muitas vezes era tocada em conjunto, e para ser tocada em conjunto implicava horas e horas de convívio. Podia ser em agrupamento, em ranchos, podia ser em bandolins, podia ser na orquestra, o que tu quisesses. Mas tinha sempre uma componente social, de comunicação e social e de partilha, que para mim continua a ser muito importante. E cada vez mais importante nos tempos que correm, em que a gente já tem que se falar só por estas coisas. Claro. E, portanto, o trato social acaba por ser cada vez uma peça mais rara. Ondas do mar, quem vos vê não vai acreditar que um dia, outro dia, vocês me quiseram tentar a deixar-me abraçar, esquecer e deixar-me levar de uma vez por vocês, ondas do mar. Mas veio alguém com um sorriso que me despertou. Caí em mim e fiquei só a vê-las crescer, aparecer e rolar em caixão, rebentar e espraiar, desaparecer. São tantas as ondas do mar. Aparecer e rolar em caixão, rebentar, espraiar, desaparecer. São tantas as ondas do mar. E essa falha, agora de respeito aqui aos concertos, não é? Essa falha, porque é uma falta que a natureza nos impôs, é uma condição difícil, naturalmente, para os músicos, seguramente, todos eles, seja os que criam, seja aqueles que vão executar, é algo que está desejoso, efetivamente, para que passe, para mostrar este 320. Sim, com certeza, então, isso nem se pergunta. Mas sou eu e mais 200 mil. Né? Exato. Isso aí também tenho a consciência que... Pá, está claro que estou desejoso e tive ainda a sorte de poder tocar o 320 já num sítio ou outro, uhum. Nomeadamente aqui e... na casinha onde estou, mas também na Cultura Gesto, por aí fora, também, e fiquei vira, pronto, também. E estamos a preparar para o ano, a fazer concertos, e se não vou ao Oliveira do Hospital, vou ir perto, okay. Não sei se não vou, mas pronto, e pronto, e estamos a tentar aproveitar também, já sabemos que poderá sempre haver limitações, mas o muito complicado é pensar que não se vai fazer nada. Ou seja, como eu falo outra vez dos 200 mil, que é o pessoal esteve a fazer discos, esteve a preparar trabalhos, esteve a fazer uma série de coisas durante um ano, que foi o ano passado. Durante este ano, que foi 2020. E agora para o ano 2021, vamos ter toda essa gente a querer mostrar os seus trabalhos. Uhum. E portanto, aliás, vamos ter se calhar uma inundação de propostas, uhum. E pouco sítio para poder mostrar, não é? Mostrar. Porque o mercado vai continuar reduzido. Mercado reduzido e com o agravante de os bolsos dos portugueses depauperados, não é? Portanto, e mais essa. Pronto, exatamente. E mais essa. Andam enfeites de Natal, sem querer saber da condição humana. Assim se passa amanhã deste fim de semana. Escondido à janela, bola de pelo, coisa tão bela. O sol que entra e abre a manhã, o mundo todo é um novelo de lã. Gatinho preto implica com o branco, ambos pretendem ser o dono do canto. Andam à bolha mesmo sendo irmãos, fogem os dois com a entrada do cão. rádio sem ligar às notícias. Ai, quem me dera essa felicidade. Vida de gato, viva a liberdade. Gatinho branco brincando ao sol, gatinho preto escondido à janela, sem querer saber da condição humana. Assim se passa amanhã deste fim de semana. Podia-se dizer, eventualmente até a cultura continua a consumir-se até pela vida dos discos. Hoje sabemos que não é assim, embora mesmo para este Natal vai ser difícil, porque as condições de venda, se não for online, dificilmente de facto as pessoas vão aceder a elas, e com a circunstância que efetivamente não há dinheiro para a cultura. Enfim, há que preterir algumas coisas em relação à possibilidade ou não de comprar. Ainda que alguns músicos nos vão dizendo efetivamente que normalmente a venda dos discos hoje em dia é por via dos concertos. Após os concertos, há pessoas que querem levar uma recordação para casa, não é? E este ano nem isso tivemos, não é? Não, eu acho que sim, nem isso vão ter. E pá, eu vou citar um provérbio muito antigo em português e em inglês. Portanto, em português é não há dinheiro, não há palhaços, não é? Uhum. E em inglês é no Bucks, no Buck Rogers. Portanto, é a mesma coisa, quer dizer, isto pode ser tomado, pá, as pessoas não têm, quando têm alguma necessidade, não é? Quando sentem faltas, pronto, a primeira coisa que pronto, podem cortar, portanto, sem ser muito essencial, sem ser a renda, o pão, a escola, sei lá o quê, acaba por ser a ir ao cinema, o livro, o disco, e pronto, isso já passei por isso há umas 5 vezes. Por isso, também sei que são coisas que depois recuperam, sim, claro, poderão se vender CDs, a música poderá vir de outra maneira, poderá vir de planeta por esta ou aquela plataforma, isso já é secundário, mas as pessoas vão sempre gostar de música e vão sempre procurar a música de uma forma ou de outra. Agora, o que nós, a grande depressão, digamos assim, que eu tenho sentido na parte dos músicos todos que têm aqui passado, porque nós aqui à parte estamos aqui a trabalhar na casinha a fazer concertos de streaming para uma série de bandas, já vamos em 58 ou o que é, e portanto tenho sentido da parte desses mais de 100 músicos que por aqui passaram uma grande depressão em relação ao não se poder tocar. Ou seja, tu trabalhaste, foste, quiseste, sonhaste o que tu quiseste para ser músico, não precisa de ser artista, nem Ana Moura, nem nada disso, mas para ser músico, tocar o teu baixo, tocar a tua coisa, e agora não podes, pois simplesmente não podes, não existe, não tem muita perspectiva. Essa parte está-me a causar uma grande, alguma angústia, porque sei que uma série de projetos que hoje existem, possivelmente para o ano ou daqui a 2 anos, poderão não existir, não e subsistir. Poderão outros, com certeza. Uhum. E que eventualmente, de outro contexto, teriam assim grave. Quando eu era um rapaz novo e vivia ao Deus dará, tinha o sonho de um dia conhecer o Canadá. Com seus alces e castores e montanhas a brilhar, mais a polícia montada e os índios a espreitar. Ora, eu dei muito tombo, mas acabei por lá chegar. É uma história catita que vos quero aqui lembrar. Recebemos um convite de um tal Roberto Leal para tocar em Toronto no dia de Portugal. Preparou-se o estaminé num estádio de futebol. Naquela terra tão grande não se vira nada igual. E a vida tem destas coisas, não ovelhas nem castores. Fiz amigos, conheci malta boa dos Açores. E a coisa correu tão bem que voltei lá muitas vezes para tentar alegrar o viver dos portugueses. E a vida tem destas coisas, não te deixa adivinhar onde vais deixar amigos quando vais querer voltar ao Canadá. Toquei na rua, toquei no liceu, toquei ao frio e também choveu. Toquei sentado, toquei de pé, mas nunca fui tratado ao chute ao pontapé. E a todos dedico o que a vida me dá, é este rockzinho com saudades do Canadá. Ouvirmos este disco, fomos aqui divulgando, como disse, da Boa Nova em termos de destaque. Vamos recuperando também temas antigos de álbuns anteriores e claro, quando ouvimos aqui referências ao gato, podemos lembrar o gato e o novelo de lã, lembrar da maneira como foi criando os temas. E dizem também por aqui as boas línguas, de facto, a ouvir os seus temas, e cada um vai dando a opinião de quais gostam mais. E há aqui um que é transversal, e reporto-me o tema E Mais Um Dia. Esse tema do Mais Um Dia, há quem o interprete também, e eu incluído, que de algum modo é dirigido à nação dos chutos, né? E à perca que tivemos todos, enquanto vós, enquanto companheiro. Tem algum ponto de verdade esta referência? Tem um ponto de verdade e tem um ponto de multiplicação. Foi um ano, quer dizer, os 60 anos que eu tenho também significa que entrei naquela zona onde começam a desaparecer alguns amigos, né? Um deles está claro que é esse, que é o Zé Pedro, né? não vale a pena, não se consegue fugir a isso, mas infelizmente foram mais. E portanto, de repente, o meu círculo de amigos mais perto, não é? Ficou muito reduzido, desapareceram. E pronto, e mais um dia é que realmente eu continuo a tentar viver com a companhia deles, e a pensar neles, e a pensar como se eles estivessem cá, mas pronto, cada dia que passa acaba por ser um bocadinho mais longínquo, não é? Mas pronto, isso tem tudo a ver, não é? E as pessoas acabam por viver nos nossos sonhos, nas nossas memórias. Às vezes uma pessoa acorda e parece que esteve a falar com eles, mas precisamente, pronto, precisamente. Adiante. Enfim, todos nós temos histórias destas para contar e para revermos. Agora, nem todos temos a mestria como o Tintém de o pôr em palavras, não é? E quando assim é, fazemos das suas as nossas e ouvir. Se ajuda, já é bom. Sem saber que caía, deixei-me dormir um dia. sempre mais um dia. Foi um prazer uma vez mais falar consigo. Nada, então. À semelhança do que falámos outras vezes, fica sempre a porta aberta para que nos encontremos. Deixo-nos aqui a eventual pista de que vai estar ou aqui perto, ou se não aqui perto, aqui mesmo em Oliveira. Esperamos bem que sim, que seja assim. E claro, então marcamos o encontro para essa altura, para estarmos juntos, voltarmos a falar. Se assim não for, será por via de outros discos, outros concertos, assim Deus nos permita que nos possamos encontrar mais vezes. Pois, com certeza. Olha, felicidades, saudinha da boa, cuidem-se. Um bom Natal, pá, e cuidem-se mais uma vez, pá, não nos lixem, é mesmo assim, não nos lixem a todos, pá, porque realmente é preciso algum cuidado agora, de maneira a que corra tudo bem depois para maio, e quando os dias forem maiores, a gente depois vê-se num sítio por. Um abraço, um bom Natal para si e para os seus também. Um bom Natal. Obrigado. Eu odeio despedidas. Tu vais voltar no outro dia. Eu não vou estar no cais das partidas. A saudade do teu coração. Adeus. E nós ficamos isolados, cada um para seu lado, com o amanhã adiado. Como tudo este tempo passará, e o que for o futuro dirá. assim é mais fácil. Tu odeias despedidas, eu voltarei noutro dia. Guardo as lágrimas, hei de chorar de alegria.